De cara? Capivara. Contra o programa político socialista. Sempre questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Ser ou não ser, e ela te ajuda ser a ela, por quê? Não por que, é? Que o Estado tá... Sou Mikhail Gorbachev, filho da antiga União Soviética. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara. Boa noite. São 6h35 da tarde de hoje. Está começando mais um De Cara com a Capivara. Sou Falácia. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Hoje é dia 16 de abril, né? 16 de abril. Legal. Tem alguns programas que são gravados. Eu gosto de informar a hora e o lugar. Laranja, legal que você veio, mano. Bom, boa noite. Bom, valeu aí pelo convite. Boa galera também que tá aqui junto com a gente pra melhorar a minha timidez, né? Porque eu sou um cara tímido, quem me conhece sabe bem disso. Mas aqui na rádio, só com essa galerinha que eu conheço, acho que vai ser legal a entrevista. Bom, primeira pergunta que eu preciso fazer pra você, que acho que vai conduzir os nossos trabalhos dessa noite, é de cara assim mesmo. Diz aí, quem é você? Eu imaginava que essa era a primeira pergunta. É lógico que eu pensei um monte de coisa e não lembro de nada agora, nesse momento, óbvio. Bom, eu sou amigo do Zé Bubinão, né? Senão a gente não tava aqui, se não fosse amigo do Zé. Na verdade, eu sou aí um professor de matemática formado no CAASO, a galera aí deve lembrar aí do CAASO. Formado, entrei em 2003, saí agora, há uns 4, 5 anos estou dando aula aí na rede estadual. Não sou, na verdade, um professor da escola pública em greve nesse momento. Aliás, efetivo em greve, embora o Alckmin diga que não exista isso. Pelo menos um tem aqui, eu conheço mais uns 200 por aí. Teve uma manifestação esses tempos atrás aqui em São Carlos, aquela do... da galera que se reunia aqui na Praça da Bandeira, né? Teve, acho que foi semana passada, se eu não me engano, aqui na Praça da Bandeira. A ideia era fechar a rodovia, mas parece que alguém avisou antes que a ideia era fechar a rodovia e ficou meio impossível de fechar a rodovia porque a polícia chegou antes de quem ia fechar. Às vezes tentar ser certinho nessas horas não vai ajudar muito, né? Como é que você fecha uma rodovia depois de avisar a Polícia Federal que você vai fechar a rodovia? Já aconteceu uma situação comigo também, era o mesmo esquema. Acho que em 2007, numa greve também. A gente marcou de... E olha que a gente marcou, não tinha Facebook nessa época. A gente marcou numa assembleia, sei lá. Tinha umas 100 pessoas na assembleia. Os caras, no dia que a gente vai sair pra fazer a manifestação, ó, a polícia já tá inteira na rodovia, esperando vocês chegarem perto da rodovia. Mas como? Alguém avisou de lá de dentro. Falou, cara, por que que alguém faz isso? Na verdade, assim, na maioria das passeatas, acaba que a própria diretoria da POSP avisa a polícia, né? Pra poder parar o trânsito, tem criança às vezes junto, então cola uma preocupação com isso, né? Com preservar quem tá dentro da manifestação. Mas dependendo do que você vai fazer, como fechar uma rodovia, é um pouco complicado, né? O governo não vai deixar isso passar em branco, assim. Vai chegar antes pra não ter problema. Se eu não me engano, até a Centrovia tinha alguma coisa antes, mas também não vou ficar falando isso porque eu não tenho certeza. Daqui a pouco eu tô falando um monte de bosta e não vai adiantar nada. Ô Lari, conta a história, por que que você chama Laranja? Por que o apelido é Laranja, né? Bom, todo mundo quando chega aqui em São Carlos passa pela apelidação, né? E um dos trotes ainda era naquela época, em 2003, quando eu entrei. Acho que hoje em dia ainda fazem, mas parece que menos, eu não tenho visto tanto. Era pedir dinheiro no pedágio, fazer o pedágio. E ali no pedágio eu tentava angariar coisas também. Se o cara falava, pô, não tenho dinheiro, eu falei, então me dá esse chiclete, me dá essa bala. Aí eu tentava vender pra conseguir o dinheiro. E numa dessas eu peguei uma laranja. E aí, por infelicidade, um cara da Federal passou e mandou um chupa CAASO. E eu nessa hora ali, começando a vida acadêmica, a vida da faculdade, só tinha tido ideia de que a Federal era nosso inimigo. Então, joguei uma laranja no carro do cara, o cara parou, eu tive que ir lá me explicar, dei uma enrolada nele, na verdade. E acabei ficando sendo laranja, não teve jeito. O cara da laranja, ou esse cara jogou uma laranja no carro, os caras da laranja, aí virou laranja. Mas como que você convenceu o cara depois, você foi trocar uma ideia com ele? É, eu cheguei lá pintado, né, com aquela cara de bicho, e falei assim, pô, foi mal, cara, foi um bichão nosso, cabação, que acabou de chegar aí na cidade, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo ainda. Fui sincero, né? E não aconteceu nada aí no carro, tá de boa. Aí a gente ficou, ele até me cumprimentou, agradeceu, falou, toma conta dos seus bichos aí, eu tive que esperar mais um ano pra fazer isso, mas deu certo. E daí você fez matemática? Matemática, só 7 anos, pouquinho tempo, na terceira que aprende, né, então, 7 anos. Sete anos de matemática. Tive grandes problemas na graduação aí, principalmente por falta de estudar, né, lógico, muita festa, muita zoeira. Mas depois entrou no rumo, daí foi. Aí saindo já do direto que saí da graduação, já entrei a trabalhar no IBGE. Trabalhei um ano no IBGE, prestei o mestrado, entrei no mestrado e aí fui pro mestrado. Quem for fazer as contas vai ver que eu tô há 4 anos no mestrado. Eu gosto de processos longos. E fala um pouco sobre o seu mestrado, então eu acho que é interessante. É, o mestrado foi legal, assim, ele se divide em duas partes, né? Na primeira parte, esse é um mestrado ProfMath, eu fiz lá na USP, mas aqui na Federal também tem, ProfMath chama. É um mestrado profissional em matemática, que ele visa melhorar a qualidade dos professores e do ensino em matemática. A minha visão é que eles estão dando um tiro no pé ainda, estão errando o caminho, mas só de ter esse incentivo, com bolsa para quem é professor de escola pública, com mais vagas destinadas à escola pública, eu acho que é um mestrado válido, vale a pena que isso exista, sabe? Mas ainda foca-se muito no conteúdo, no conteúdo matemático. A gente percebe que quem vem, às vezes, de uma escola particular, de uma faculdade particular, sente um pouco em cálculo, sente um pouco em geometria analítica e tal, porque isso foi um pouco privado na escola particular. A formação lá é mais para professor de ensino médio. Aqui na USP, na Federal, a gente sabe que é outra, então... Às vezes as matérias do mestrado elas acabavam aprofundando menos do que as da graduação que eu tive. Mas eu entendo que talvez para algumas pessoas aquilo tenha ajudado. Agora, o que eu critico é a falta de metodologias de ensino. Que eu acredito que a maioria dos professores de matemática do ensino médio e do fundamental, eles têm um conhecimento matemático maior do que aquilo que eles têm possibilidade de ensinar dentro de uma sala de aula. Seja por indisciplina, seja por falta de tecnologias ou qualquer outra coisa. Eu acho que a capacidade matemática deles vai além daquilo que ele está passando para o aluno. Então, você querer melhorar ainda mais a matemática, talvez para um, para outro, possa servir. Mas o que eu vejo que a maior dificuldade dos professores de matemática é como ensinar essa matemática para esses alunos. Então, nesse sentido, nos 2 primeiros anos eu fiz as matérias e eu demorei bastante também porque o nosso programa já prevê isso, que você possa demorar, porque você não para de trabalhar enquanto você está fazendo o mestrado. Então você tem que trabalhar na rede, fazer o mestrado, as matérias e escrever a dissertação. Fica um pouco corrido, dá para fazer, talvez a dissertação não fique tão legal, como foi o caso de alguns colegas. Então a gente preferiu levar mais tempo. Eu e minha orientadora conversamos, falamos, ó, dá para entregar sim, mas vamos fazer de novo, vamos aplicar de novo essa metodologia? Vamos tentar aprender mais sobre isso? Então foi válido, a gente aplicou 2 vezes uma metodologia que chama WebQuest, né, que é totalmente desenvolvida pela internet, os alunos entregavam o trabalho pelo Google Docs, eu corrigia tudo online. Então, numa escola pública de Ribeirão Bonito, aquilo ali foi uma transformação em como os moleques tinham contato com a matemática. E a gente fez uma avaliação qualitativa e uma quantitativa também, dos acertos e dos erros nas questões que foram trabalhadas. O assunto era porcentagem e envolvia você analisar a diferença entre 2 veículos. Quanto custaria para você manter um BMW, quanto custaria para você manter um Nissan March, um carro mais barato, que eu tinha no momento, com melhor eficiência. Então a gente vai aí estudar um monte de conceitos matemáticos, mas dentro de uma situação de aprendizagem, onde depois eles têm que fazer um texto argumentativo do porquê da escolha e uma lista de exercícios para a gente aferir aí se houve ou não melhora na aprendizagem. Foi legal, foi interessante. Deu trabalho, mas agora tá pronto, só falta defender. Do 9º ano do ensino fundamental. Tá? A porcentagem é trabalhada geralmente no 6º ou no 7º ano. Só que até por isso, se você trabalha no 6º e tem um pouquinho no 7º, né, é pouca coisa no sétimo, chega no nono ano, eles já estão perdidos, porque aquilo tem que ser trabalhado sempre, tem que estar em situações de aprendizagem onde aquilo faça sentido para eles sempre. Se você trabalha lá atrás e depois espera que depois de 3 anos ele lembre como é que faz, ou ele sabe uma coisa muito mecânica e não entende o que aquilo significa, ou é difícil um aluno que se segure. A gente vê isso em várias escolas, até mesmo particular às vezes, que porcentagem é um tema que eles não dominam. E você tá, falta quanto tempo para você defender? Agora, é tá, eu vou defender dia 25 de maio, tá marcado. De maio. É que o processo lá também é um pouco mais longo. Eu vejo amigos que defendem assim, tô quase acabando, e o cara defende dali 2 semanas. Eu entreguei o trabalho no dia 5 de fevereiro. Aí no final de fevereiro teve uma reunião onde foi aprovada os 10 nomes indicados para a banca. Depois teve uma outra reunião que coloca só 6 para a banca mesmo. E aí ainda tem um prazo de até não sei quantos dias para defender. E aí, para a banca conseguir se organizar, foi essa data, dia 25 de maio. Tem uma burocracia aí, né? Tem uma burocracia grande aí. Mas eu não posso reclamar, né? Porque eu já dei uma enrolada também da minha parte. Então eu falei, tudo bem, né? Eu já devia ter acabado isso antes, eu entendo. Não vou ficar cobrando vocês agora. Tá com pressa, sai mais cedo, né? Não precisa ficar buzinando no Felipão ali. Tudo bem que o Felipão dormiu agora na rotatória, foi feio, mas... Ô, Laranja. Escolhe uma música aí. Pô, a primeira música que eu ia pôr pra tocar, ela tocou logo que a gente chegou na rádio, né? É. A gente entrou na rádio, começou a tocar a música, falei, pô, não acredito, velho. Eu separei essa música pra tocar hoje, tá ligado? Então, em outro lugar eu tinha colocado... se puder repetir, então, põe ela de novo aí. Qual é a música, mano? É Vagabundo. Não tem nada a ver comigo, mas... Minhas piadas são muito ruins, cara. Se eu contar uma piada, minha namorada termina comigo. Na verdade, eu vou aproveitar então esse momento aqui, antes do Bubinão fazer uma pergunta. Eu ia mandar um beijo então, pro Bubinão, porque a Paty mandou, eu sabia que ele ia ficar com ciúme se eu não mandasse. Claro, depois do Summer of Love que a gente passou, eu não vou contar detalhes, porque não pode aqui na rádio, certo? Nesse horário. Então vamos lá, Laranja. Aproveitando que tá tendo problemas técnicos aqui na rádio. Então minha pergunta é essa. Você escolheu aqui a música Vagabundo. O pessoal fala que professor não faz porra nenhuma. Tem 2 férias por ano. Vocês estão fazendo greve ainda? Você pode explicar um pouquinho mais essa situação, por favor? Primeiro que 2 é pouco para professor. Devia ter umas 3 até. Essa música é boa. Eu acho que entra uma discussão até nessa música aí, se a gente pensar no comecinho. Ele fala acordando tarde, antes tarde do que numa hora errada. E eu acho que a escola já começa na hora errada, às 7 horas da manhã, né? Ninguém tá afim de aprender nada às 7 horas da manhã, ainda mais ficando no WhatsApp até a madrugada. E eu não tô falando da gente, tô falando dos meus alunos mesmo. Certo? A molecada tá lá, tá ligado? Não, ensinar até que você vai, porque se os moleques querem... Às 7 da manhã é legal que eles estão quietos ainda, então você ensina, você pelo menos fala, né? Às 10 da manhã você já não fala. Mas eu, como sou vagabundo e acordo tarde, minha primeira aula geralmente é às 9 da manhã. Então eu não tenho esse problema de ter que acordar cedo. Mas eu acho que acordar cedo é um problema para a escola atualmente, sim. A minha segunda pergunta, você falou que o seu projeto de pesquisa foi ensinando porcentagem para o pessoal, né? E aí eu pergunto, né? Qual que é a validade, qual que é o interesse da gente aprender porcentagem? Será que o método mais prático não seria a gente falar mais da metade, menos da metade, pra caralho, entendeu? Quando for quase tudo. O duro é quando você tem que falar assim, menos 4 sobre 100. 4%, a gente só... É só um símbolo, não tem problema. Não, a importância de aprender porcentagem, quem não sabe, procura logo um professor de matemática e conversa com ele, porque com certeza está tomando bola nas costas. Se você não sabe qual a importância de usar porcentagem na sua vida, tem alguém te ferrando, pode ficar sossegado. Procura lá, se quiser liga na República Afeganistão, R$35 a hora a aula, a gente está à disposição. Meu, porcentagem, cara que mamãe deixou só o vagabundo nenhum. Vagabundo que sou, acordando tarde, antes tarde do que numa hora certa, errada, nada disso era o que eu queria. Acordar no susto com esse sol na minha cara. Estilhaços, bombas, mumbos e mil gritos de araras, o ruído luminoso, alto e claro, desse sol na minha cara. Acordando tarde, antes tarde, porque numa hora certa, errada, nada disso era o que eu queria. Acordar no susto com esse sol na minha cara. Estilhaços, bombas, bumbos e mil gritos de araras, o ruído luminoso, alto e claro, desse sol na minha cara. É isso aí, estamos de volta. De Cara com a Capivara. É, no De Cara com a Capivara, hoje aqui eu estou conversando com o Laranjo, o Lari. E comigo aqui está o Bubinão, a Gabs, o grande Sub e o professor Pearson. Vocês querem falar um alô aí? Oi! É, boa noite, ouvintes da Capivara. Estamos aqui mais num desse Cara com a Capivara aí com o Laranja. Laranja, queria te perguntar quantos por cento do você acha que dos seus alunos é vagabundagem, quanto por cento é porque os caras são massacrados por esse sistema, velho? Quantos por cento sabe a porcentagem? Porque... Putz, cara, quantos é vagabundagem? Sei lá, eu acho que é difícil classificar vagabundagem quando as condições são ruins já, logo de começo. Mas tem, né? Eu acho que pelo menos uns 30% ali não tá muito afim mesmo, porque não tá muito afim mesmo. Mas aí é difícil você julgar, porque o cara sabe para que aquilo serve. O cara tem estímulo em casa, você não consegue ter todo esse acesso ao aluno para você dizer, não, é vagabundagem pura, sabe? Às vezes é falta até de enxergar uma oportunidade. Ele não consegue enxergar, às vezes, a oportunidade, eu não sei. Ah, mas eu também, às vezes, você fica nessa. No dia a dia, eu acho que 100% é vagabundo. Na hora de dar aula, todo mundo é vagabundo mesmo, vai, você tem que fazer... Pega no pé, mas depois você acaba relevando um pouco. Eu acho que esse sistema também de você... Como é que você avalia o aluno dentro desse sistema? Aí fica difícil você falar o que é vagabundagem ou não, sabe? O que você oferece pro cara? Às vezes o cara simplesmente só não se interessa. E às vezes você muda, que nem foi o esquema que, com essa aula aí que a gente fez, né? Você muda o esquema, leva o cara para mexer no computador, faz ele ver uma BMW, saber quanto custa uma BMW, saber calcular a distância da casa dele até a outra cidade. Aí o cara começa a se interessar. Então aquele cara que era vagabundo em sala de aula, às vezes ele só não tinha condição de entender o que estava falando, mas ele não era vagabundo porra nenhuma. E ali dentro da sala, daí ele começa a te dar trabalho, porque daí ele quer que você responda as perguntas dele. E era aquele mesmo cara que dentro da sala, no, na aula normal, você fica assim, ó, e agora, meu, vai, faz alguma coisa, ó, te ajudo, faço um, faço dois, o cara não sai do lugar. Quando a aula muda, o cara sai. Então quem que é vagabundo, né? É complicado, eu acho. Ô, Lari, Só comentar que eu prezo pela vagabundagem, então eu também não julgo como um ato amoral, nem nada disso. É, não, também estava te ouvindo aqui, realmente você me mostrou como que a vagabundagem é uma virtude, na verdade, né? Algo virtuoso, uma coisa, é uma arte mesmo. Imagina, você está obrigado a estar ali no lugar que você não quer estar, sendo massacrado pelo professor. Você consegue desenvolver um método em que você tem gasto zero quase de energia, né? E transcende ali todo aquele universo opressivo. É, o moleque... na verdade, no fim, a ideia é mostrar pra ele que, meu, para de sonhar com a BMW, saca? Agora tem um amigo meu que vai fazer uma na mesma linha, ele vai fazer o que, que é mais fácil. É o migué dos migués. É mais fácil ganhar na Mega Sena ou passar em medicina na USP chutando todas as questões. Nossa! Entendeu? Arrasou! Como assim? Qual então, ganhar na Mega Sena? Ganhar na Mega Sena é mais fácil. Segundo ele, eu não fiz os cálculos, tá, gente? Mas eu acho que deve ser mesmo. Tá? A combinação de respostas possíveis dentro de um teste é gigante. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, séria, sem... O pessoal já tá rindo aqui, cara. Não é assim que funciona. A pergunta é assim: você falou a questão da vagabundagem, do estímulo do aluno em participar dentro de sala de aula. Primeiro ponto que eu queria perguntar é: se o aluno de fato tem a perspectiva de um aprendizado, isso muda a postura do aluno? Ou seja, se ele conhece, digamos assim, o bem, ele necessariamente vai seguir? Ou a gente tem uma variável cretinice muito forte ainda? E aí eu queria, com base nisso, também pensar qual que é a sua opinião acerca da distribuição curricular hoje no ensino médio. Ah, tá. Pera aí, deu para entender a relação das duas perguntas? Sim. A primeira era como estimular o menino. Agora ele sai do meio da entrevista. Qual era a primeira pergunta mesmo? Bom, a segunda eu também esqueci agora. Pô, não, ele estava falando da... A segunda era falar da distribuição curricular. Eu acho que, na verdade, está atrelado, ele sabe disso, porque a gente já conversou bastante disso, a pergunta dele não é tão novidade no momento. Mas, assim, É óbvio que se você vai falar assim, pô, eu vou me ensinar trigonometria para os moleques. Para que, que você vai ensinar trigonometria? Não acho que trigonometria não seja importante. Acho que é importante, mas... Então vamos fazer de uma maneira diferente. Vamos fazer uma grade curricular que trabalhe os conteúdos básicos para a pessoa conseguir sobreviver, para a pessoa não ser enganada quando vai comprar uma casa, quando vai comprar um carro, quando vai para... para o banco e entra no cheque especial, sabe? Ou quando paga um cartão de crédito usando outro cartão de crédito, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. E ela podia ter tido uma educação para não deixar isso acontecer. Mas daí não, a gente passa correndo esse conteúdo porque tem que ensinar o cara o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, cossecante, o que é número complexo, e o cara não vai usar. E o cara que vai usar, que poderia usar, que quer aprender aquilo, não consegue aprender aquilo com profundidade, porque você tem que passar correndo. Então, talvez uma grade básica e algumas coisas que seriam sugeridas, umas oficinas, ou mesmo uma turma de aceleração, ou uma turma, às vezes, de recuperação. Mas o governo não está afim de pagar nem o nosso salário. Imagina abrir uma turma disso, uma turma daquilo, uma turma que coloque outras coisas junto, sabe? Que você consiga promover interdisciplinariedade, essa palavra é difícil, e que você consiga trazer um conhecimento que é útil para o moleque, para ele poder usar na vida dele, que ele veja o porquê que ele está aprendendo. Acho que falta isso, então tá atrelado, porque daí você fica nesses... Pô, você vai ensinar a equação do segundo grau. Beleza, é uma coisa que é fácil, acho que tem que ensinar, tudo bem. Mas aí você vai ficar batendo que o moleque tem que decorar a fórmula da equação do segundo grau numa sociedade onde o cara, ele bate aqui no celular e ele sabe qual é a fórmula. E pior, ele bate uma foto da equação do segundo grau e o celular calcula para ele quais são as raízes. Se quiser até faz um gráfico, sabe? Aí você vai falar que é importante ele aprender aquilo... É, precisa de celular, esquece professores. Aí não, mas a ideia é o seguinte: o professor tem que ensinar uma coisa que seja diferente de só resolver uma equação. O professor tem que ensinar ele aonde ele vai usar aquela equação no segundo grau. Não me pergunte, que essa eu também não sei, assim, tá? Já só imaginando Angry Birds, talvez, aí, umas parábolas e tal. Não, é com um x ao quadrado, né? Bhaskara, o famoso Bhaskara e tal. Mas, por exemplo, eu sei onde a gente pode aplicar porcentagem que a gente falou. A gente sabe onde você pode aplicar outras coisas que ajudam a organizar, até mesmo a geometria. Aproveitar mais de conceitos e conhecimentos geométricos, visões geométricas, entender propriedades de algumas figuras ajudam a organizar as ideias. É importante que isso aconteça, mas não da maneira que é feito. Eu gostava de física. Uma das coisas que eu pensava bastante era quanto tempo eu demoraria para cair se eu fosse me suicidar em determinados lugares. Isso, meu, ajudava ali, né? O delta S igual a VAT mais AT2 sobre 2, cara. Nunca me esqueci, velho. Precisa, meu, tá no dia a dia, né? É, bom, depois tem que calcular a força com o peso para ver se vai matar mesmo, né? Porque senão também, às vezes, corre um risco à toa, hein, né? Por isso que é bom calcular, né? Mas eu tava pensando que você tava falando, acho que um jeito legal de resolver isso aí que você colocou seria se nas escolas fosse feito quase como é na universidade, assim, né? O aluno teria a possibilidade de escolher a disciplina que ele quer fazer, né? E você ter daí várias opções, cada uma, né? E aí você vai trilhando ali, meio que buscando aquilo que você quer aprender. É, em vários países isso já acontece, né? No ensino médio, fundamental. É uma pena, né, que aqui a gente tem uma grade tão fechada e tão inútil, né? Acho que é o pior de tudo, é ela ser inútil. É, grande parte da grade é inútil, né? Não digo toda. Na verdade, assim, é difícil até... discussão na educação matemática vem muito disso, né? De ser inútil ou não. Nada, na verdade, é inútil, porque tudo é um conhecimento, tudo é válido. O problema é para quem você está levando aquilo. Aquela pessoa está disposta realmente àquilo? É aquilo que ela quer para a vida dela? Ela quer ficar entendendo o que são números complexos? Às vezes ela não quer aquilo para a vida dela, só isso. Assim como eu não quero, por exemplo, dançar, e eu não vou dançar. Aí, mas o cara não quer dançar no mundo da matemática, mas você obriga ele a entrar naquela dança ali. E, no fim, ele dança mesmo, né? Porque o pai dele já não sabe, a família já não sabe, o professor de português já acha estranho. E ele tem que aprender, tá ligado? É complicado. Ele vê que ninguém usa aquilo no dia a dia. Ele sabe disso. É, acho que tem que fazer parte da pessoa, né, cara? O ensinamento... tem aquela imagem do canivete suíço, assim, né, meu? Tem 30 coisas ali, você usa duas, né, meu? Tipo, véio. E duas que às vezes nem é para aquela função que o negócio tem, sim, né? Você usa para fazer uma outra coisa. Mas pensando na metáfora aí do canivete suíço, não é interessante a gente ensinar, então, tudo que pode ser ensinado para exatamente abrir oportunidades? Às vezes você usar uma chave de fenda para abrir uma lata, por exemplo? Sim, então, por isso que eu falei... Então, a gente, para pensar a questão do número complexo, a gente não pensa hoje a utilidade do número complexo no dia a dia de um cidadão comum, mas talvez seja interessante para resolver outros problemas? Sim, não, com certeza. Inclusive, um amigo meu utilizou números complexos para resolver problemas de oitocentro, baricentro, incentro no triângulo. Ou seja, né, não usou para resolver muitos problemas práticos ainda assim, né? Viagem em cima da viagem. Mas assim, não é, a ideia não é que ninguém aprenda isso. A ideia é que as pessoas, elas se capacitem a aprender mesmo. Você leva o moleque até um ponto onde ele tem a capacidade de entender o que são números complexos. E se ele tiver a vontade ou a necessidade de aprender aquilo, ele vai atrás depois. Mas ele tem que ter uma base sólida para ele poder aprender tanto números complexos, quanto trigonometria, quanto outras coisas. E essa base é que fica frouxa tentando colocar muito conteúdo dentro da escola. E você, como professor de matemática, que você entenderia, pelo menos dentro da matemática, como esse ensinamento que serve de fundamento para o aluno começar a andar com as próprias pernas? Seria o básico, assim? Ah, eu não vou nem me atrever a falar aqui, porque é muito amplo, né? Tem muitas saídas na matemática, assim. Eu não consigo chegar agora e falar, não, é isso, até aqui, até ali. Eu acho que tinha que ficar mais enxuto. Tinha que ficar mais significativo, tinha que fazer mais sentido. Parar de ser essa matemática que está sendo ensinada só para passar no vestibular, muitas vezes. Que às vezes eu, pô, já fiquei devendo no banco, já tomei no cu por causa disso. Eu sou professor de matemática, quer dizer, por quê? Porque falta, às vezes, você parar pra sua vida e falar, não, vou fazer isso, entendeu? Vou agir dessa maneira. Vale a pena fazer dessa maneira. Tem que mostrar pro moleque que vale a pena. Porque se ele não percebe que vale a pena, por que que ele vai gastar tempo? Por que que ele vai ficar lá quebrando a cabeça? Entendeu? Não, mas eu queria saber mais sobre isso, porque, ao mesmo tempo, como que você pensa a distribuição dos conteúdos em relação, por exemplo, à distribuição das outras disciplinas? Como que você pensa essa organização em geral? Como as outras disciplinas têm os conteúdos dela? Ou a interação entre a matemática e as outras disciplinas? Não é. É em relação mesmo a quantidades. A quantidade pergunta. De conteúdo. Eu acho que, eu não posso falar de todos assim com muita propriedade. Eu vou tentar aqui falar o que eu acho mesmo. Acho que em todas a gente passa um pouco por isso, sabe? De ficar muito conteúdo, muito livro, muito texto, muita informação. E informação não é mais assim o foco da aprendizagem, né? Antigamente era o seu professor que te trazia aquela informação. Você não poderia, ou você tinha que ir numa Barça, você tinha que ir em algum lugar para adquirir aquela informação. E aí você precisava de alguém para te guiar dentro daquilo. Hoje em dia as informações elas estão mais disponíveis. Então você vai falar para o moleque, não, decora quando aconteceu tal coisa. Não, eu sei que isso faz falta, porque às vezes a gente está numa discussão e a gente não sabe contextualizar, não sabe localizar no tempo. Então a gente faz o que o moleque faz, pega um celular, abre lá e vê. Pô, não, você está falando viagem, véio. Isso daí que você está falando aconteceu 100 anos antes. Você está, pô, beleza, então vamos corrigir, vamos trocar ideia. É bom para você desenvolver ideias que você tem um conhecimento guardado, tem informações guardadas, mas só informação não significa nada. E o nosso sistema de avaliações reproduz muito isso. Reproduz muito se o cara conseguiu guardar a informação ou não. Não se ele consegue, né? Principalmente em alguns vestibulares mais tradicionais. O Enem está tentando fugir um pouco disso, acho que já está conseguindo, mas a maioria dos vestibulares tradicionais, se você não sabe a fórmula, você não faz a questão. E aí, por uma questão que você não sabe a fórmula, às vezes você fica de fora de um curso e isso pode significar que, teoricamente, o outro cara é melhor do que você, mas, pô, pera lá. Isso não avalia ninguém, entendeu? Decorar uma fórmula não avalia ninguém. Pouco antes você falou que estavam dando muito auxílio para os professores em relação ao conteúdo e pouco em relação à metodologia. Eu tenho uma pergunta dupla. Como que você acha que altera o nível não, a qualidade de ensino numa sala de aula de acordo com a metodologia do professor. O que, que você acha que faz diferença? E em relação a isso, o professor dentro da sala de aula, o que, que altera a relação do professor com a organização da escola, no sentido... Essa inter-relação entre dentro da sala de aula, como o professor dá aula, entende? E como que ele lida com toda a organização, seja diretor, inspetor, a galera do apoio. Ó, de modo geral, assim... Tranquilo. Eu tinha pensado nisso já. Assim, de modo geral, acontece o seguinte. Dentro, o que a direção, a coordenação cobra de você? Se você estiver numa escola pública, meio que assim, não causa, não derruba, não faz silêncio aí. O conteúdo, tá ligado? Eles não ficam muito em cima. Eles não ficam muito em cima se eu vou trabalhar todos os conteúdos, de que maneira eu vou trabalhar, não tem uma cobrança. Na escola particular, também não tem uma cobrança de como eu vou trabalhar. Tem uma cobrança do seguinte: se os caras forem reclamar da minha aula, vai dar bosta. Se eu fizer muito barulho, vai dar bosta. E se eu atrasar o conteúdo, vai dar bosta. O que eles aprenderam, o que eles deixaram de aprender, não importa. Você entregou a última apostila, fez até a última aula? Fez. Então, beleza. Ninguém vai vir reclamar de você porque você terminou o conteúdo. Eles viram tudo que eles tinham que ver. Como se você determinasse isso, né? Eles viram tudo que eles tinham que ver. Você não sabe o que eles viram, você não tava lá dentro. Você entrou em uma aula pra ver a aula, sabe? Interrompendo a sua resposta, mas... E eu já ouvi falar da política de recuperação das escolas particulares. É verdade que quanto mais gente fica de recuperação, melhor? Olha, nunca ninguém, pelo menos, me orientou a quanto mais gente ficar de recuperação, melhor. Mas, assim, na prática, hoje em dia, é praticamente como estado. Todo mundo passa. Só não passa se não quiser mesmo, assim, sabe? Tem que se esforçar para não conseguir ser aprovado. Na prática, sempre abre-se a perna. Então, fica nessa de cobrar, de dar uma prova ferrada, de ficar com questões objetivas, de não dar liberdade no conteúdo... Mas depois vai abrir as pernas. Por quê? Porque tá claro que não funciona. Tá claro que se for assim vai ficar todo mundo parado. Ninguém vai sair do lugar, porque muda. A molecada mudou, a molecada não é que nem a gente. Não vai ficar estudando, não vai, não adianta. Ou você faz eles fazerem alguma coisa, participarem, aprendendo o que eles estão fazendo, ou esquece, ou é experiência ou não é nada. Em casa acabou. Eu me sinto na função de fazer uma provocação. Você acha que a escola é realmente necessária? É, atualmente eu acho que ela ainda cumpre um papel. Mas se ela é necessária, talvez não, talvez fosse uma outra coisa. Ou pelo menos que ela tinha que se reformular muito. Eu vou até reformular minha pergunta. Você acha que a escola é realmente necessária? Acho que mais do que... Educação é um termo muito amplo. A escola é necessária. A escola. Então é complicado esse assunto, viu? É, se tiver celular não precisa, né, Zé? Tira a foto lá, calcula, acabou. Não, eu acho que a escola, ela é necessária, mas a escola que tá se fazendo agora, ela não se propõe a ser boa, entendeu? Ela não tá sendo válida de várias formas. Ela tá muito mais colaborando para a ignorância e para você dizer pro aluno que ele não consegue aprender. Porque você cobra coisas que realmente ele não consegue aprender do jeito que a estrutura funciona. Então você só recrimina mais essas pessoas. Então, e eu acho que hoje a escola ela se faz necessária principalmente para manter toda essa juventude em liberdade semi-assistida, assim, vamos dizer. Não é uma coisa... Porque senão onde você vai enfiar todos esses jovens, né? Eles vão ficar soltos por aí? Bagunçando na rua, né? Deixa vivendo a vida, dentro de uma sala curtindo de a vida doidada. preciso preparar eles psicologicamente para toda a exploração que vai vir no decorrer da vida deles, né? Conforme você vai ficando mais velho, que você precisa, né, se vender sua mão de obra. Então eles estão ali treinando para conseguir ficar 8 horas num lugar, entendeu? Sem se matar, sem reclamar muito. Nesse sentido, a escola é ainda muito necessária. Acho que quando mudar, as relações de trabalho atingirem um novo patamar, aí talvez realmente a escola fique desnecessária. Vamos supor, as pessoas trabalhando em casa, fazendo outras coisas, sei lá. Mas por enquanto, do jeito que é, né, a escola ela treina você para isso, mais do que ensinar conteúdo A ou B, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo com o que você está falando, sim. Acho que mais do que isso, é necessário, na verdade, um envolvimento da comunidade no geral dentro da escola. A escola esquece que... A escola não, a comunidade esquece que a escola tem que ensinar não aquilo que, que alguém vem, algum professor universitário vem e dita, não, esse conteúdo deve ser ensinado. A escola devia ensinar aquilo que os pais dos alunos falam, ó, eles precisam aprender isso daqui, porque, meu, eu tô me fodendo por causa disso daqui. Eles não sabem isso daqui. Então falta essa gestão. Por um lado, o governo não abre muito caminho. Ele até abre, cria grêmios, cria PM, cria conselho de escola, mas de maneira, na prática, isso funciona pouco. Tinha que ser mais incentivado. E mais do que ser incentivado, falta consciência da galera. Porque, pô, o cara é governo, ele já criou a ideia de você fazer um conselho de escola, já tem uma ideia de uma PM, tem uma ideia de um grêmio, ninguém quer fazer o negócio, pô. Né? Não defendendo o governo, mas o cara não vai também. Já tá fazendo uma concessão, de certa forma, ali na ideia dele, né? Não é uma concessão, devia ser normal, mas na ideia dele já é uma concessão deixar a escola dar pitaco. A comunidade dar pitaco. E a comunidade não participa, né? Mas aí falta como atingir essa comunidade por parte da escola. Isso tem estruturas aí, eu vi uma entrevista essa semana falando bem da. Falando bem assim, falando sobre. Como são escolhidos os diretores? Os diretores são escolhidos pelo governo. Então, quer dizer, daí já começa que não vai dar certo, né? Porque você vai seguir quem? A comunidade ou o governo, se o seu cargo quem escolhe é ele? Então ele propõe que os pais e os alunos elejam coordenadores da escola, não um diretor. Vários coordenadores. E esses coordenadores é que vão articular. Porque que nem ele falou, voltando aqui, que ele estava dizendo antes, pô, a escola tinha que ser mais parecida com a faculdade. Mas isso é complicado, por quê? Porque depende de você colocar muito mais profissionais para trabalhar na escola. E de remunerar bem os profissionais para que tenha um retorno interessante. Porque você, na faculdade, pelo menos eu, às vezes você vai fazer uma matrícula de semestre e você faz uma cagada. Você fala, puta, eu não devia ter feito isso, eu não vou dar conta de fazer essas matérias. Eu coloquei muita coisa pesada no mesmo semestre e não vai dar. Imagina um moleque de 12, 13 anos que às vezes já bombou em alguma coisa e tem que fazer aquela recuperação no semestre seguinte. Se ele for ficar escolhendo sempre, aí você vai ter o caos. Então, você precisa de tutores, você precisa de pessoas para acompanhar. E a ideia do governo não é investir em educação. Então, assim, é difícil você discutir com a escola, você tem que ver o que a escola tem para a escola fazer. Como que ela tem? O que ela está fazendo? Está valendo a pena ou não? Para mim, acredito que sim. Com o que está vindo, com o que a gente tem para trabalhar, a gente está tentando fazer o melhor e sai coisas boas. Tem muita coisa boa. Ali no Juliano Neto, onde eu dou aula... Meu, sai muito projeto bom, sai molecada da robótica, tem envolvimento com química bastante também, que são os professores fortes lá. Mesmo na Olimpíada de Matemática também, eu tô dando aula há pouco tempo lá, então não teve nenhum aluno meu ainda, mas assim, vários alunos lá já tiveram bons resultados. Então tem, é possível. Mas do jeito que tá, fica complicado, né? Tá. Lari, eu tenho uma pergunta aqui. O Sub comentou um ponto que eu acho interessante. Eu até queria ver qual que é a sua opinião melhor sobre esse assunto, que é a relação da escola com... o trabalho, né? Pensar a escola, a demanda da escola em função das relações de trabalho que a gente tem hoje. E aí, em vistas disso, a gente pensar, ótimo, a gente está caminhando aqui para uma discussão onde que a escola ela tem que atender uma demanda de uma demanda prática do dia a dia, não só em relação ao trabalho, mas em relação a seja nas relações humanas das pessoas, seja nas relações de cumprimento das necessidades do dia a dia. Aí a minha pergunta é a seguinte, mas a escola também não tem um papel contrário nisso aí, de tentar impor certos paradigmas para o mercado, tentar impor certos paradigmas para essa relação? Por exemplo, a escola não pode funcionar só com um mecanismo de demanda externa. Ela sim tem que ser ela própria um desenvolvimento de novos princípios, de novas relações. Um instrumento mais libertador. Exato, assim, né? Não, concordo com você. Mas a verdade é que não está servindo nem para um nem para outro atualmente. Né? Você vê que a escola está ensinando, que ele falou, pelo que ele colocou, a escola ensina a gente a seguir regras, né? No fim das contas, assim, né? No geral. A se adaptar às regras da sociedade, certo? Eu acho que é um pouco função da escola fazer isso também, porque é onde os moleques vão conviver com outras famílias, vão sair da zona de conforto deles. Então é um ponto, tem que acontecer. Mas não pode ser só isso, como você disse. Mas ela precisa, antes de tudo, responder à demanda da necessidade atual. Antes dela querer formular novos paradigmas, ela precisa pelo menos dar conta do que está acontecendo atualmente. E eu acho que se você der conta do que está acontecendo atualmente, se você conseguir mostrar pro moleque que... a falta do petróleo está influenciando o alto de não sei o quê, que tudo está correlacionado, fazer ele entender essas relações, você consegue ter uma educação com a libertadora e que daí os novos paradigmas vão surgir. Talvez dessa nova geração, elas tiverem entendimento do que está acontecendo, porque na verdade é que nem os professores estão entendendo o que está acontecendo. É, um pesquisador lá de Rio Claro, ele fala um negócio que é muito interessante, que é o seguinte: se você for pensar, a gente está ensinando hoje para alguém que vai viver num mundo de amanhã, então a gente não tem muito como ter a certeza do que vai ser útil. Que nem você falou, números complexos hoje não é tão útil no dia a dia, mas e daqui 50 anos? Pode ser. E daqui 10 anos? Eu não sei. Entendeu? Então, o desafio do professor é sempre esse, tentar ensinar para o mundo que vai vir. Mas a gente não está conseguindo ensinar nem para o mundo que está acontecendo, a gente não está conseguindo entender esse mundo, porque o professor que é professor de profissão, que é nóia, que quer ganhar dinheiro, que eu sou pobre, então não tem problema, eu trabalho pouco, ganho pouco, fico sossegado. Pobre não também, mas fico sossegado, não quero juntar dinheiro. Mas quem quer juntar dinheiro dá 60 aulas na semana. Que hora que o cara para pra pensar a vida? Que hora que ele para pra entender uma relação humana? Ele não para mais pra fazer isso. Ele vive pra dar aula, ele tem 60 aulas. E que hora que ele prepara? 60 aulas dentro de sala de aula. Tem preparação de aula, tem correção de prova, preparação de lista de exercício. Tinha uma moça que dava aula comigo, ela fazia 60 horas e ainda tinha que fazer mestrado. Como é que ela pensa uma educação diferente? Ou ela vai e vomita os conceitos matemáticos, ou ela não consegue dar aula, porque ela não vai ter fôlego. Essa aula, quando a gente faz uma aula dinâmica, é cansativo pra caramba, porque não é você falando, todo mundo quieto, te olhando, depois fazendo exercício. É você andando o tempo todo, tendo que tirar dúvida, tendo que colocar a ideia na cabeça do moleque pra ele continuar aquilo, entendeu? Então, é muito mais cansativo. Fora que, às vezes, uma hora de aula, você demora quatro pra fazer. Porque você tem que pesquisar os links direitinho, pesquisar as imagens, fazer a diagramação, montar um site, a gente monta um site, montar todos os documentos que vão ser compartilhados para os alunos, para eles responderem e você ter um feedback quase que instantâneo. Então, você fica ali durante a aula, às vezes, quando dá um tempinho, eu entro no Google Docs e fico vendo onde cada um está. Aí eu vejo quem está mais atrasado, vou atrás e tento auxiliar o cara. Oh, vem aí, o que está acontecendo? Porque, vê se ele não está mexendo no Facebook, não está fazendo alguma coisa. Né? Então dá trabalho, né? Imagina quem dá 60 aulas na semana, se o cara fizer isso, o cara morre, tá ligado? Não dá. Gostei muito da sua observação sobre que é olhando agora, como cumprir com a demanda que surge agora, que a gente vai conseguir pensar em uma maneira para trazer novos paradigmas. Porque eu tava pensando justamente isso, né? Porque a minha pergunta é que eu passei por uma situação lá no Horace Leite, né? Que eu tava dando aula pro pessoal do sexto ano. Eu fiz a pergunta: o que vocês mudariam na escola? E a primeira coisa que eles me disseram foi as grades. A gente tiraria as grades. Porque, né, tipo, que isso? Parece que tem medo. É. E aí é muito louco isso, pensar assim, esse lance de falar, a escola ela tem que se relacionar com a comunidade, mas como que a gente se relaciona num mundo de grades, né, meu? Como que você fala assim, que escola é essa que me recebe se eu não posso entrar e quem tá aí não pode sair? Não existe uma relação assim, né? Então, e eu fico pensando dessa relação da necessidade do, como do você mesmo disse, do aprender para aprender a aprender, de uma coisa desse tamanho, de uma pergunta simplesmente sobre uma BMW, pode surgir conhecimentos enormes, né? Então eu perguntaria para você, a primeira coisa que você mudaria na escola, não dizendo só sobre conteúdo, sobre a matemática, mas a escola toda? Ó, sem querer colar, esses dias eu tava chegando na escola e eu olhei os muros e as grades e eu pensei exatamente a mesma coisa. Cara, isso não sou só eu que pensei, lógico, tem um monte de educador falando isso aí, se quiser procurar, vai achar. Que é o seguinte, tem que mudar a estrutura arquitetônica da escola até de certa forma, sabe? Não só o lance da grade, o lance da sala de aula do jeito que ela é, a estrutura de fileiras um atrás do outro. Isso tá ultrapassado, isso tá ridículo, sabe? Isso fica, você entra dentro da sala de aula, é triste pra mim ver aquilo, a situação, sabe? Você vê aquilo ali, você fala... Tem que desmilitarizar a escola, é, né? É, se você for observar, tira uma foto, tira o nome da escola e pergunta se é um presídio, um hospício ou uma escola. Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder o que é. Então, essa relação do que eu falei, o cara tem 7 horas da manhã, ele tem que estar todos os dias às 7 horas da manhã disposto a aprender. Pô, todo mundo que tá aqui sabe que a mente não funciona desse jeito. Muito pelo contrário, se você tem que estar às 7 horas da manhã disposto a aprender, às 7 horas da manhã provavelmente é a hora que você está menos disposto a aprender. Você vai estar com aquela birra, você já está de saco cheio, você já fala, o que eu estou fazendo aqui nessa porcaria? Então você começa com esse cliente para dar aula, certo? Você tem que chamar esse cara e dizer que trigonometria é bonito. Não é que não é, mas às 7 horas da manhã, entendeu? Numa estrutura fechada, onde você não explora isso de forma legal. Por exemplo, você poderia... baricentro, ortocentro, são coisas que você pode, por exemplo, estudar o equilíbrio de uma figura, de um triângulo. Então vamos construir vários triângulos, uma marcenaria, um negócio legal, entendeu? Agora vamos pendurar, vamos ver onde é que tem que ser o ponto, ó, tá vendo? Se não for aqui, não vai equilibrar, vai ficar torto. Aqui vai equilibrar. Uma coisa besta é uma aula que você perdeu, mas você mostrou pro moleque aquilo ali, fica bonito, sabe? Fica chamativo, faz diferença. Eu acho que essa estrutura da escola, de forma geral, não só as grades, né? Toda a estrutura, até mesmo hierárquica dentro da escola, tinha que mudar. Você tem coordenadores pedagógicos, eles trabalham como diretores. Eles ficam dando bronca, eles ficam... Não é assim lá, não era assim? O cara vai lá, fez cagada, aí o coordenador pedagógico atende ele. Mas eu nunca vi o coordenador pedagógico me falar assim, Bruno, você não acredita. Em biologia o professor vai trabalhar porcentagem. Você podia trabalhar com os alunos também para eles entenderem o que o cara vai trabalhar lá em genética. Nunca vi um coordenador pedagógico fazer um link entre uma matéria e outra. Que coordenação pedagógica é essa? Né? Só assim, ó, o que, que você vai fazer para recuperar as notas dos alunos? É, isso é coordenação pedagógica. É, porque eu faço. Eu vou passar trabalho, então. É assim. É, Prova Brasil, Saresp, é tudo balela, né? Tudo balela. É ridículo, porque é um teste, né? Aí você ensina, ensina, ensina, fala que tem que ser uma aprendizagem contextualizada e dá um teste de múltipla escolha pro moleque. E através desse teste você vai medir o trabalho do professor. Pra basear o tal do bônus que o Alckmin disse que deu 1 bilhão aí esse ano. É engraçado, eu recebi um bônus aí. Foi legal, foi acho que uns 2 salários e pouco daquela turma, porque eu só recebi pela turma do ensino médio, né? Foi a turma que conseguiu o índice. Mas o engraçado é que essa turma é do terceiro ano, e eu dava aula no primeiro ano do ano passado, ou seja, eu não conheço nenhum aluno do terceiro ano. Mas segundo o Alckmin, eu mereço o bônus, porque eles foram bem, entendeu? E aí outros colegas que trabalharam talvez com o terceiro ano e não atingiram aquela meta destinada, fizeram um mau trabalho e não receberam bônus. O meu trabalho do primeiro ano, refletido no terceiro ano, foi bom. Do fundamental não foi, porque eu sou um professor diferente, né? No fundamental eu sou ruim, no ensino médio eu sou bom. Foi isso que eu aprendi com o tio Alckmin esse ano. Depois dessa, vamos escutar uma música? Qual que é agora? Pode ser o Tom Zé? É. Aí bem pro momento. Beleza. Tom Zé. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, eu tô iluminado pra pra poder se agarrar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra viver cego. E tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder ser cego. E tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô ficando pra te confundir. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo, é pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Eu tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo. Ô Lari, você sabe andar a cavalo? Ah, eu aprendi. Aprendi um tempo aí. Quando era mais novo, a gente... Meu pai nunca teve dinheiro para ter um sítio, mas ele sempre quis que a gente tivesse contato com aquela realidade. Então ele... Não tinha WebQuest naquela época ainda. Nem computador lá em casa demorou para ter, pra caramba. Internet só na faculdade. É, eu já ia falar outra coisa que tem a ver com educação, eu vou fugir desse tema aí agora um pouco. É, mas... Puta, eu não consigo fugir, na verdade, do tema. Já tô pensando de novo. Mas a gente foi bastante para a roça porque ele queria que a gente aprendesse um pouco daquela cultura, um pouco daquela realidade, um pouco do dia a dia do trabalho também. Então, no final de semana, a gente ia lá, tinha que limpar o mangueiro, tinha que limpar o coxo, cortar o capim, servir a vaca. Se quisesse andar de cavalo, podia. Vai lá, tá lá no pasto, busca lá, anda, e se andar, tem que alimentar e fazer escova dele depois. Então, tinha que ter o trabalho também, nunca tinha só o prazer, né? A escola ensina um pouco disso também, a vida ensina muito mais isso, que só prazer é difícil, talvez pro filho do Wake, pra mim, não vai dar. Então, foi legal. Aprendi bastante coisa, aprendi a chorar menos também, né? Como diria meu pai, quem pode mais chora menos, então aguenta firme aí, vai que vai. E depois fui escoteiro também, então esse negócio da vida mateira, de acampar, de estar no meio do mato, de fazer as coisas, sempre foi legal. Tem um amigo meu, Camarão, que sempre também gosta de ir pra cachoeira, fazer umas coisas aí no meio do mato, mas ele não gosta muito de acampar, parece. Eu já convidei algumas vezes, ele foge, vai pra lá, vem pra cá. Tá aqui do lado. Fala um oi pra nós aí, Camarão. Oi, aí, beleza, galera? Então, mas a gente... Eu queria aproximar mais disso, queria que a gente tivesse mais coisas disso, juntasse a galera. Eu e você, a gente só combina de ir para São Paulo, ainda não foi ainda fazer aquela loucura de passar um dia em São Paulo dando risada, mas podia também fazer um acampamento, juntar, estar em contato com a natureza, né? Sair das nossas grades, dos nossos muros, que a gente ainda insiste em deixar a gente aqui dentro, sempre dentro dessa ideia mais limpa, mais fácil de se organizar. Eu gosto de estar ali, de ter a imprevisão do meio do mato, você vai andando... Será que tem uma cobra ali mesmo ou não tem? Falaram que tem, então é legal essa descoberta, assim. Então, se eu entendi o que você falou aí, o lance de ir pro mato, que você acha legal, é ver se a cobra tá ali ou não tá. É descobrir a cobra. É exatamente isso. Eu sabia que ia vir alguma coisa homofóbica, tá vendo? Vou aproveitar o momento aí, não que eu esteja assim muito com medo, mas aproveitando o momento que eu já ia fazer isso antes, mandar um beijo para minha namorada, para a gatinha aí, né, que faz educação física aqui na Federal, fez aniversário antes, ontem, quer dizer, antes não, ontem, foi ontem, né? Foi ontem, mas a festa vai ser sábado aí, tá todo mundo convidado lá no Tetris, pode ir, galera, fala que é aniversário da Agatha, entra lá, já era, é nóis. No Tetris, sabe? Também nunca fui. É um barzinho que tem lá no centro, procura na internet, é mais fácil, eu posso te mandar depois. Tem jogos, alguma coisa assim, não vou ficar fazendo propaganda, afinal eu dou uma amiga minha, valeu aí, galera. Mas, então, não é só ver a cobra, né, Zé? O tatu também, tem várias coisas boas para se ver, o tamanduá, tem várias coisas legais dentro do mato, às vezes. Afinal de contas, comer tatu é bom, né? Que pena que dá dor nas costas. Muito bom, muito bom. Mamonas é sempre final de entrevista, final de churrasco, a gente sempre manda um Mamonas. Mas aqui ainda não está no final, não, Felipão. Continua aí. E aí, você acha que a gente não pode viver que nem cachorro, não? Tipo, Wilfred Time. Você não pode. Pô, meu. É isso, tem que ter uma lei segurando sempre. Não pode ser só prazer, tem que ser trabalho também. Tem que ter um pouco de trabalho, né? Sabe as palavras aqui do José, vou falar aqui de novo. Pra gozar, tem que bater a punhetinha. Tem gente que também usa o sexo, é legal, com outras pessoas, mas o José hoje em dia tá mais nessa da mão. Tem que se esforçar, né, Zé? Tem que se esforçar. Tem um pouquinho, pelo menos. Eu acho que tem, né? Senão fica. Se você só tem prazer, não tem nenhum esforço. Alguém está se esforçando para te dar o prazer, de certa forma, né? Então, acho que um pouquinho de esforço tem que ter. É que nem, por exemplo, um esforço que rende prazer é você escalar alguma coisa, por exemplo, e ir lá de cima olhar. Escalar uma árvore, ir até uma cachoeira. É um esforço que rende um prazer depois. Mas vai, José, eu tô vendo aqui. E falando nisso aí, Lari, na época que você estava com seu pai lá na roça, você acariciou muita vaca? Muita vaca, muita teta de vaca, muita. E cavalo também? Cavalo também, né? Não pode deixar os bichinhos tristes, né? Com certeza. É só carinho, é diferente, mas é carinho. E as cabritas? As cabritas têm seios, né, velho? Daí já muda tudo, né? E mamilos são polêmicos. Não, mas na roça eu aprendi bastante coisa, por exemplo, aprendi umas coisas bem trash. Capar bezerro, cortar as bolas do bicho fora. Nossa. É triste, é trash. Eu tinha uns 8, 9 anos, fui exposto a essa crueldade. Fui aliciado a comer os bagos ainda do bezerro depois. Digo que foi maravilhoso, o camarão tá me lembrando aqui que ele também gosta. É muito gostoso mesmo, gente, mas a dó que dá do bichinho não vale a pena mais não. Quando eu tinha 10 anos foi, mas agora... Não, mas é que você sabe como é que corta? Quer que descreva? Não, né? Você tem medo, né? É cruel, né, cara? É sangue frio. Você poderia descrever, por favor? Vou descrever. É sangue frio mesmo. Joga o bezerro no chão. A minha função era segurar a cabeça dele no chão. Aí o outro corta o saco escrotal, chama, né? Acho que falar biologicamente aí, porque pode ter alguém da biologia escutando e falar que eu tô falando uma coisa errada. É tipo uma cirurgia, assim, né? Se você considera não tomar anestesia, usar um canivete, álcool e sal depois, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Você corta a lateral, tira um dos testículos para fora, raspa o canal uretral para ele ficar mais fino, enrola ele no dedo e puxa com força. Aí você escuta um estalo. É um pouco mais forte do que isso, tá? Que deve ir junto assim, que é o bezerro chorando. Aí o pior é que tem que fazer isso na outra bola também. Depois joga uma solução de salmoura, dá um beijinho e solta pra galera. É cruel. Vai ficar broxo o resto da vida, né? Porque. Capô. Mas pensando bem, eu assisti um filme esse tempo atrás, lá do Alan Turing, os caras fizeram uma castração química com ele, né? Alan Turing? Ou tô me confundindo? Não, é isso mesmo. Você não sabe quem é Alan Turing? É teoria de tudo que chama. Não, isso daí é do Hopkins, né? Não tô lembrando agora qual que é, da máquina Enigma, que ele é um dos precursores da computação. E ele era homossexual, então os caras fizeram castração química com ele na época, acho que, se eu não me engano, na Inglaterra. Ele, lógico, eu não vou contar o que aconteceu depois, porque senão eu vou acabar com o filme que alguém ainda não assistiu. É novo, acho que foi do ano passado esse filme. É uma história real e o cara ficou louco. Então, pior, né? Porque a castração química é num ser consciente e social que só escolheu outra opção sexual. Os bezerrinhos ficam se coxando lá e ninguém recrimina eles. Uhum. Pode ficar, tudo bem. E mesmo sem saco. E agora o cara não, né? O cara teve que tomar o remédio para não ser preso. Então ele tem que tomar o remédio para sofrer a castração química, senão ele vai ser preso. Eu acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano. Acho que na Segunda Guerra, se eu não me engano. É. Dá uma. Eu não lembro agora como é que é o nome do filme. Alguém lembra? Não é, então. É química. Não, sem sangue, né, gente? Por favor, asepsia. É mais importante. Ali do bezerro, pelo menos, dura uns 10 minutos. Eu não vi ninguém chorar, nenhum reclamou também. Depois eles ficaram tranquilos, assim. Depois de alguns dias, eles estão bem normais. É cruel, né? Não vou dizer que não é cruel, né? Estão bem normais pra quem não tem saco, vamos dizer assim. Mas é bem cruel, mas... Quer dizer, a gente acha cruel isso, mas tem coisa muito mais cruel acontecendo aí com o ser humano numa boa, né? Daí que eu acho que uma distinção que tem que ser feita. Que existe uma consciência moral no ser humano, né? Essa consciência moral, tipo, vê uma... Quando acontece um desastre na sua vida, tem todo o desastre com o contexto, né? Que esse desastre aconteceu. É, ele afeta tudo, né? Ele afeta o seu apetite, ele afeta a sua relação com as outras pessoas, o seu mundo todo. Para o animal, aquilo é lógico, eu não vou querer também dizer que o animal não tem nenhum problema com isso, mas a coisa afeta ele de maneira diferente, né? Ele não é um animal tão social assim, isso ninguém vai olhar diferente para ele porque ele foi castrado, né? Agora, no ser humano isso fica claro às vezes, né? Nesse caso, por exemplo, ficou depois. Era um gênio, né? Como muitos outros homossexuais que contribuíram tantos e foram recriminados o tempo todo. Com piadinhas homofóbicas, como a que José Bubiano acabou de fazer comigo aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Para que time que você torce mesmo? Santos. Tá, então quer dizer que a gente pode assumir que castrar o bezerro e jogar salmoura no saco e educar criança tá tudo no mesmo campo semântico? Tudo no mesmo campo? Semântica, é. Na minha cabeça tá. Infelizmente eu não posso castrar alguns seres humanos, né? mas gostaria. Não, gostaria também não, né? A gente às vezes até pensa em ficar com raiva, né? Mas não, ô louco, é muito cruel. Eu não quero nem castrar bezerro mais. Pelo amor. Tô de boa. Ô Lari. Eu lembro que eu devo ter te conhecido há uns 5, 6 anos atrás, não é isso? É, foi no... Acho que foi no seu segundo ano de faculdade. É. 2010? 2009. Você é 2009? Você é 2009? Eu entrei em 2008. É, então acho que... É, foi no final, no final de 2009. Uhum. É. Junto através do José Bobina, que eu já conhecia desde 2003 lá no Caso, né? Traidor. Eu, né? Traidor, saiu do CAAS agora, veio pra Federal, traiu a nação. Fez bem, viu, José? Fez muito bem. Trocou um curso por outro muito melhor. É. Uma merda pela outra. A fortuna. Trocou a fortuna da engenharia pra virar um filósofo agora. Que bonito. Ô, Lari. E como é que se faz um bom churrasco? Como é que se faz um bom churrasco? Você dançaria. É, não, estou falando bovinos, de carne, vamos falar, vamos continuar o assunto. Se tiver testículos bovinos, é o que tá tendo. Com os amigos, é lógico, velho. Com cerveja, né? A gente vai mostrar, vai ter uma aula prática de churrasco depois aqui da entrevista lá na República Afeganistão, Jacinto Favoreto 457. Só é colar lá, certo, gente? Tem vaga também, quem quiser morar, a gente é legal. É, eu acho que um bom churrasco tem que ter amigo, antes de tudo, né? Pode faltar carne, pode faltar cerveja. Agora, se faltar amigo, o churrasco já desandou, já não tem jeito. Olha lá, agora vai. Mas se faltar carne e cerveja, como é que vai ter amigo, cara? De novo, eu não posso falar aqui. Por exemplo, esses dias o pré-churrasco durou mais do que o churrasco. Não tinha cerveja, não tinha carne, mas tinha entretenimento ainda. Passa na República Afeganistão, galera. Vai lá que vocês vão ver que vale a pena. É, vamos ouvir mais uma música? Qual que é a música da vez? Olho de peixe. O Lenine. Eu espero que seja essa. Eu tô achando que não é, na verdade, mas... Se não for, vai ser. Então, beleza. Agora a gente vai ouvir Olho de Peixe. Estou ouvindo a Rádio Capivara, 96,1 FM. Tô de cara com o Lari. Vamos lá. Olho de Peixe, Lenine. Permanentemente preso ao presente, o homem na retoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. Existe dúvida. baú e o homem decide o que nele guardar. Mas a razão prevalece, impõe seus limites e ele se permite esquecer de lembrar. Esquecer de lembrar. É como se passasse a vida inteira eternizando a miragem, como o capuz negro que cega o falcão selvagem. Falcão selvagem. Se na cabeça do homem tem um porão onde mora o instinto de a repressão, diz aí o que é que tem no sótão. O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Se na cabeça do homem tem um porão onde mora o instinto de a repressão, me diz aí o que é que tem no sótão. O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Você jogava bola quando você era pequeno? Eu jogava, mas eu era ruim pra caramba. Eu era sempre um dos últimos a ser escolhido. Não tinha jeito. Eu jogava mais handball mesmo. Gostava mais de handball e basquete. Vôlei, mas jogava futebol na rua, não tinha como. A gente tinha um time na rua que jogava contra os times das outras ruas. Mas isso durou até o primeiro tomar uma pedrada e as mães falarem, acho que é melhor parar com esse negócio de time de rua. Depois a gente teve um time também da família, daí tinha uniforme e tudo, eram os Primos Moraes. Meu nome é Bruno de Moraes Tours, então os Primos Moraes. Durou também umas duas temporadas só, depois foi a falência. Os Primos Moraes. É, minha família, dos tios da parte da minha mãe, tudo joga. Eles jogavam até veterano, assim, tinha o time que chamava 11 garotos, composto só por veteranos. Era bem engraçado ver meu avô. É, mas devia ser da igreja, não sei, mas devia ser. Não, é veterano. De veterano porque é velho mesmo, não é só porque é veterano de algum bicho, né? A gente tá, a visão veterana aqui da faculdade é diferente. É que tem idades, daí vai ter, não tinha. É, não, tinha cara até de 50 anos jogando no time. Então, 11 garotos e só tinha velho. Era engraçado ver meu avô na beira do campo querendo bater no juiz com guarda-chuva. E era na frente da casa do meu avô, tinha o campão lá, assim, então. E eram dois campos gigantes, então colava campeonato. Eu só assistia, não jogava, não me davam chance. Estádio. Estádio de futebol? Cara, eu fui uma vez em São José dos Campos ver Corinthians e Grêmio nos juniores. Coisa horrível, né? Vai parecer piada de corintiano, mas três corintianos foram presos atrás de mim durante o jogo. É verdade isso mesmo. Eu acho que eles estavam xingando a polícia também. Eu até fiquei com medo de ser preso junto nesse momento. Mas eu queria ir, cara. Eu queria ir. Você já foi preso? Não. Ainda não. Mas do jeito que vai, né? Vai saber. Espero que não também, mas se for, fazer o quê? Acontece. Mas já tive amigos presos e alunos presos. Alunos presos é triste. Fundação Casa é triste. É, redução da maioridade penal. É como se. Não, eu acho que é ridículo as pessoas acharem que todo adolescente que comete crime não é punido. Ou que é tão simples assim, não, mas ele é menor, então ele não foi punido. As pessoas escutam, foi liberado após. Quer dizer, calma, tem uma punição às vezes. Se um menor matar alguém, ele vai preso, sim. Não é que ele não vai preso só porque ele é menor. É, na verdade, é uma ignorância das pessoas que não sabem como funciona. Se elas soubessem o que elas estão definindo quando elas dizem redução da maioridade penal, talvez elas nem quisessem que isso acontecesse, mas elas nem sabem o que é. Elas só acham que se fosse com o meu filho, eu queria que ele ficasse preso. Então, tá bom, mano. Parece um desejo de vingança. É, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Ninguém tá pensando na sociedade como um todo. Tá pensando em fazer justiça com as próprias mãos. Se não dá, então que seja prendendo, não importa estado, quem, né? E como. Ô, Lari, o que você acha da redução da maioridade mental? Que a gente tá vendo aí nas universidades, tá tendo agora reunião de pais e mestres, pai acompanhando nota. Eu acho que a galera... Mas é verdade, cara. A galera tá rindo, parece mentira, mas é verdade, né? Saiu aí uma reportagem que em algumas escolas particulares os diretores fazem reunião com os pais dos alunos. Provavelmente, a mãe desses alunos são as mesmas que estão pedindo a redução penal, sabe? Só pode ser uma mãe tão babaca a esse ponto, porque precisa ir na faculdade ver a nota dos... É, tipo... E os pais, né? Que pais são esses, né? Que mães são essas? Acho que tá faltando bastante disso também, né? Mais do que a escola, a família, né? Não a família tradicional, a família, não sei o que, mas... Alguém, companhia... Que pais é esse, né? É, para os moleques é mais ou menos assim a conjugação mesmo. Mas a ideia é... Mas que família é essa, né? Que é... A gente estava vendo hoje, como é que tava, o que a gente estava assistindo, cara? Eu acho que era o... Ah, passou... Wilfred. Eu lembro que era 1 hora da tarde, passou a propaganda da Juliana Paes lá do verão, sei lá, não sei como é que... Você já viu essa propaganda? Vem verão, que ela é o verão, entendeu? Aí vem verão, vai verão, aquela coisa bem machista, blá, blá, blá, blá. 1 hora da tarde. Garanto que muitos pais estavam rindo, achando aquilo um negócio engraçado. Quando vai a novela lá, que eu também não vi porque eu não assisto novela, mas quando vai a novela e duas lésbicas se beijam por amor, aquilo destrói a família brasileira, sabe? Não é o Datena que destrói a família brasileira, não é essa propaganda. É, o que destrói é o amor entre duas lésbicas na novela das... Então é uma coisa ridícula, né? Você mostra a tremenda babaquice que é. Agora você me desculpa interromper, porque o Datena é um ícone da moralidade nacional. Eu não acho que a gente devia falar mal dele aqui, não. Inclusive naquele programa Cai no Buraco, entendeu? A gente pôde ver um lado dele carinhoso, amável e pró-família. Não, mano, mas nada contra o Datena em si, né? O Datena tá fazendo a dele, né? O negócio é vender terror, né? Vender terror, vender medo. Esse ano a Globo faz 50 anos, né? 50 anos? 50 anos. Puta que pariu. Só isso? Só. E o problema é que ela não é mortal, né? Não, ela não é mortal. Aliás, tem uma história do Roberto Marinho, que uma vez ele ganhou uma tartaruga, já tava com 80 e poucos anos, ele ficou meio triste, porque ele falou, é ruim, esses bichinhos morrem, depois a gente fica triste. Mano, você já tem 80, a tartaruga vive 100, quem que você tá achando que você é o Robocop, velho? Para, se liga. Robocop. Só o Silvio Santos, ou o Silvio Santos é um Robocop, né, por isso que ninguém vê ele de bermuda. Hein, você acha que... O que você acha dessa coisa de estar falando na rádio? Cara, eu acho que você é muito louco, Felipão. Ou você é muito louco, ou eu sou um dos únicos loucos que aceitou vir, tá ligado? As duas umas. Porque eu não tenho noção por que você me convidou. Aliás, você que tem que responder essa pergunta agora. Por que você queria que eu viesse aqui fazer essa entrevista? Eu tô aqui com alguma, com uma, pelo menos mais dois futuros entrevistados seus, Camarão e Bubinão, que eu sei que a gente vai agora fazer a lavagem cerebral pra eles virem fazer essa festinha aqui com você também. Só o cachê. Ó, o cachê pra você é 2 Brahmas, Bubinão. E tá ótimo, que eu sei que você vem. Mas eu não sei, você que tem que falar, cara. Por que você acha que eu tinha que falar numa rádio? Eu lembro que um tempo atrás a gente tava conversando na casa do Bubinão. E... Ah, foi um dia que a gente foi. A gente falou, vamos trocar uma ideia. Daí a gente começou a conversar e você falou sobre o seu mestrado. Nesse dia, eu tava pensando em fazer um programa, assim, ainda não tinha vindo pra cá. E eu falei, meu, se eu fosse fazer um programa, eu entrevistaria o Laranja. A gente poderia falar sobre o mestrado. Daí, o que é mais interessante é que a gente tá em greve, né? Em greve, bem. Então, bem, é falar com o professor que tá em greve, justamente no meio desse mestrado. Eu acho que isso é interessante. A gente falou greve. Um pouco sobre a greve no começo, mas a greve, o mais interessante da greve, eu acho, é você ver que durante o ano inteiro todo mundo levanta bandeiras de que a educação é a salvação do país, mas na hora que a greve acontece, todo mundo prefere ficar em casa, todo mundo prefere taxar o professor de vagabundo, acha... Você não acha que a gente tem que falar da Globo aí? A Globo? Pelo amor de Deus, a Globo nesse ponto aí é ridícula, né? Ela me convoca uma passeata com... Ele tá, né, que a mídia livre quer sempre derrubar a Globo. Que não, bom. Não derrubar a Globo. Eu tô brincando, né? É dizer assim, eu acho que, poxa... É mostrar pras a gente não tem qual é o verdade, direito, né? de falar, cara. Não, a pessoa tem o direito de falar. Sim. Então, é legal esse espaço seu. Por outro lado, eu também pensei nisso quando você me convidou pra vir, sabe? Do quê? Ah, porque a Globo não mostra a greve, né? É, a Globo mostra o que convém, lógico. Mas, por exemplo, você tem, durante aí as passeatas agora do dia 12 mesmo, uma passeata que ocupa uma sombra de uma árvore estava sendo transmitida ao vivo pela Globo. E a greve dos professores com... Eu vou falar que tem 60, que nem o sindicato fala, mas não vou falar que tem 2.500, igual a PM fala, porque não tem. Mas você vê ali que tem gente pra caramba, e não importa se são 2, 10 ou 1.000. O que importa é que são pessoas que estão preocupadas em melhorar a educação, que tá todo mundo falando que tá ruim. Todo mundo dá risada do salário de professor. Tem professor que tem vergonha de dizer que é professor. Tem professor que escola, trabalha na escola particular, às vezes recebendo até menos ou mesmo tanto, só pra dizer que ele dá aula numa escola particular, porque ele tem vergonha de dizer que ele é professor de escola pública. Certo? Então, a gente que tá na greve, a gente tá querendo dizer o seguinte: eu não tenho vergonha, mas eu também não quero ser o palhaço da história. Eu não quero encontrar os meus amigos que formaram comigo e eles estão ganhando dinheiro pra caramba. Desculpa, falei palhaço aqui, o nosso amigo ficou triste. Pessoal, tem o retiro dos palhaços aí, quem puder também. Procura a Gabi depois, ela pode dar mais informações. Eu quis dizer assim, eu não quero ser o bobo da corte, eu não quero que as pessoas tenham dó de mim porque eu sou professor, eu quero ter orgulho de ser professor. E pra isso a profissão precisa valorizar. Por isso a greve, senão não tem outro jeito. Esperar o governo é irreal, ele nunca vai olhar pra isso. Não é vontade dele isso, né? Lá, não, só interromper você aqui, mas eu quero pegar um ponto que você falou que eu achei muito legal. Você falou a sua comparação com os colegas que formaram junto com você. Mas também não formaram em matemática? Eles formaram em matemática. Eles são professores também? Não todos, né? Muitos, às vezes, acabam indo para a carreira trabalhar em banco ou trabalhar em empresa de softwares. Eles têm outras carreiras, né? Empresas seguradoras usam bastante matemática. Quando você vai fazer um empréstimo no banco... minuciosamente o banco já sabe quanto ele pode te oferecer de empréstimo, qual é o risco que ele está correndo, porque vários amigos meus estão lá fazendo cálculos para dizer, ó, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir. Então eu também não quero servir a isso, eu não quero estar lá trabalhando num banco e fornecendo ferramentas matemáticas para o banco enganar as pessoas. Eu tô querendo trabalhar do outro lado, eu quero mostrar para as pessoas que os bancos querem enganar elas, entendeu? Então é que nem aquela passagem bíblica, quando o professor de matemática vai pedir empréstimo, vê aos seus e pelos seus foi rejeitado. É bem por aí, viu? Eu não tentei ainda pedir empréstimo, mas no dia que eu precisar, eu já tentei ver uns financiamentos de casa, não tá dando não, viu? Tá sempre renda insuficiente. Paciência, né? É um absurdo. E é engraçado. Então. O engraçado é você ver o seguinte, tem professores agora que eles estão para aposentar, mas eles tiveram uma vida na carreira de professor onde o salário, em comparação ao salário mínimo, era melhor, né? O Jeff, amigo de vocês, vocês conhecem? Ele tava dizendo esses dias, né, parece uma babaquice o que ele falou, mas é fato. Se o Aécio entrasse, era bom pra gente. Porque ele achatando o salário mínimo, o nosso poder de compra ia ficar maior, porque ele não ia poder achatar o nosso salário. Então se a gente fosse ignorante, fosse... egoísta, a gente votaria no Aécio, porque seria bom para os professores, para os funcionários públicos nesse momento. O salário tá bom. Se o salário for achatado, pra gente fica melhor. Mas não é isso que a gente quer, né? Não é esse caminho que a gente está procurando. Por isso que a gente prefere ganhar pouco, ainda assim. E ter a liberdade também, para não ficar escutando que eu não cumpri o conteúdo. Pelo menos eu tô formando pessoas que gostam de pensar. Eu vejo meus alunos, professor, e aí, quando é que você vai voltar da greve? Você vê que eles querem o contato. Não é nem que eles querem aprender matemática, eles querem ouvir o que eu tenho para falar, que não é só matemática. Ô Lari, voltando ao assunto que você falou no começo da entrevista, que é exatamente sobre a questão do conteúdo e do método, foi a pergunta da Gabi, falando se dá mais foco pro conteúdo, e você falou que não, no final das contas você tem que cumprir o conteúdo, você tem que deixar o aluno em sala de aula. E aí eu queria voltar a essa pergunta, a questão dos indicadores acerca da... Porque a gente gerencia, né? A escola, segundo notas, por exemplo, da Prova Brasil, é isso, né? Eu não sei, Prova Brasil, Saresp. Eu saí da escola tem muito tempo. São sistemas de avaliação externos, que a gente chama, né? É uma prova elaborada pelo governo ou por alguma entidade e é aplicada... E aí, exatamente nesse ponto, queria saber qual que é a sua opinião a respeito desses indicadores da educação, se eles auxiliam ou se, no final das contas, eles acabam por forçar uma estrutura de ensino que não é nada natural, onde você está visando só o resultado. É como um cursinho, por exemplo, que treina um aluno para passar no vestibular, independente se ele está aprendendo ou não. Sim, é. Eu acho que é exatamente o que você acabou de dizer. É como um cursinho, porque você vai em muitas escolas por aí e o que acontece é, dependendo, depois de um certo momento do ano, é um treinamento para fazer a prova do Saresp. Porque essa prova do Saresp é o que vai refletir no bônus do professor, como eu tinha dito anteriormente. Então, é um treino para que se você resolva aquele tipo de prova, que na verdade segue o mesmo modelo de exercícios, só mudando valores ou alguma concepçãozinha, mas o modelo é sempre o mesmo. Então, eles até fazem o seguinte, eles te mandam uma avaliação diagnóstica para você ver o que os alunos precisam melhorar para ir bem no Saresp depois. Ou seja, é a máscara da máscara da máscara o tempo todo. Certo? Tiveram até que mudar o esquema, porque antes tinha professor que ajudava os alunos a fazer, então não é o próprio professor que aplica a prova. A prova por si só já é um objeto obsoleto de avaliação, a gente já sabe disso, mas ela é necessária em alguns momentos, alguns conteúdos não dá às vezes para fugir. É interessante o uso dela, sabendo utilizar ela como um dos instrumentos de avaliação, não como total, né? Mas essa prova ainda é uma prova de múltipla escolha, que geralmente os alunos fazem assim o mais rápido possível para poder sair da sala e acabou aquilo. E aí você vai basear o trabalho do professor nisso, e em vez de oferecer um aumento real ao professor ou investimento na escola e melhorias, você oferece um bônus baseado nisso. E a chave de tudo isso também está nos professores aposentados, né? Mas voltando ao índice que você está falando, para não fugir e ir para a greve de novo, voltando ao índice, né? Eu acho que é complicado quando você pede para alguém de fora vir avaliar o aprendizado daquelas pessoas que estão convivendo com você. Porque você tem uma avaliação muito mais precisa daquilo. E a gente não pode achar que aprender um conteúdo significa que o aluno é mais ou menos capacitado. O José mesmo, que fez engenharia ambiental, conhece vários amigos dele da engenharia ambiental da USP que são, tecnicamente, passaram no vestibular, mas eles não conseguiam fazer conexões. Não consegue, entendeu? O cara não consegue... Não vai falar o nome porque o cara... Né? Você tá falando do Fred, né? não só o Fred. Mas o Fred era um desses caras. Por exemplo, tipo, não é... O Jatobá também? Possivelmente. Mas são pessoas que têm conhecimento técnico. Os cara tem... Quem tá falando os nomes é o Bubi, não. Tá? Eu só tô dando a perspectiva. É o laranja. Pessoas que têm conhecimento, tá ligado? Também não são pessoas ruins, são pessoas que querem o mal e tal, mas são pessoas que às vezes não conseguem enxergar a totalidade, conseguem enxergar o mundo a partir só da própria visão e acham que aquilo é toda a verdade que existe, acham que aquele jeito de pensar é o melhor jeito, não se propõe às vezes a mudar, tá? Já que você citou nomes, o Jatobá foi um que me surpreendeu nas vezes que eu encontrei, porque agora que ele tá morando na França, ele tá com uma visão um pouco mais aberta de mundo. Tá interessante, foi interessante pra caramba conversar com ele até. O Peneira, por exemplo, foi muito mais homofóbico e reaça do que o Jatobá, então eu já comecei a ver uma... Mas o Peneira não era viado? Então, eu, até onde a gente sabe, ele vai casar com o Fred, mas os dois ainda não oficializaram, né? Não, mas agora uma pergunta também que eu acho importante. Você acha que alguns mágicos têm pacto com o demônio? Alguns mágicos têm pacto com o demônio? Eu acho que todos. Por exemplo, mágicos que fazem exercício de flutuação, essas coisas. Não, mas eles fazem... como é que chama? Ilusionismos ou ilusionistas ou mágicos, né? Mágicos têm pacto com o diabo, com certeza. Assim como violeiros e tocadores de blues. Aliás, isso daí é uma coisa que muita gente não sabe. Eu vou falar aqui porque a gente tá, mas, no momento, pegando coisas pra... Bebê? Então, mas aí deixa eu te perguntar esse negócio aí. Mas existe uma linha que defende esse ponto em relação aos cantores de blues e mágicos com pacto demônio, mas eles falam que o tipo de pacto que o mágico faz não é o mesmo pacto que o bluseiro faz. Não, isso com o bluseiro ele vai numa encruzilhada em zona rural. O mágico fala que até isso é desconhecido. Até isso é desconhecido. Fala que o grande segredo do mágico é como você faz pacto com o demônio pra virar mágico. Essa é a mágica. Né? Sabe que o blues, agora voltando que eu ia falar, a música caipira tem muita similaridade, inclusive isso daí, né? A encruzilhada também serve pra viola caipira. Se eu tocasse uma viola, vocês vão ver que eu não fiz esse pacto. não fiz, infelizmente. Aqui. Tem que ligar, eu acho. Isso. Alô? Não, tá, desculpa, moçada. O Felipão cortou meu som aqui, queria me censurar. Mas é, aqui no Brasil, foi mal, falácia. Falácia, desculpa. Falácia. Mas é, aqui no Brasil o pessoal é mais versátil, que o pessoal passa cobra nos dedos, né? Passa cobra nos dedos, daí tem aquele isso não filme, é, tecnicamente, né? Você consegue salvar a alma sendo um bom cantor de viola, né? Com essa técnica aí. É, eu não sei se o demônio tá na cobra, né? Pode ser também, porque o demônio... Esses dias ouviram pode uma ser, menina ali, foi não tinha pensado por esse aspecto. Então, moçada, ó, se quiser tocar bem, faça aula, viu? É. Não vale a pena fazer paco capiroto. Se quiser fazer aula, liga pro William de Paula, ele é um bom professor de música também. É o terceiro merchan da noite, mas é que eu tô recebendo mesmo, galera. Professor, Lari, em greve, você acredita em viagem no tempo? Viagem no tempo? Já teve umas vezes que eu fiz isso aí, cara. Eu acho que você tava junto. É, ué, porque né, quando a gente senta ali pra jogar um gamão, escuta uma música antiga, é como se fosse viajar no tempo, né? Viagem no tempo, Binão, essa pergunta eu aprendi bastante com você sobre viagem no tempo, mas eu não acredito ainda, não. Eu não acredito. Você acredita, Binão? É óbvio que viajar no tempo é possível. Já temos provas na internet, vídeos, que dá pra ver que não foram editados, entendeu? De pessoas que viajaram no tempo. Como o norueguês que tomou uma cerveja com ele mesmo 70 anos depois. Vale a pena. Pesquise o assunto. Vale a pena. É mais legal que fazer pacto com o diabo, pelo jeito. Dá pra se encontrar. Legal. É, eu acho que esse não é um dos objetivos da vida, né? Se encontrar. Se encontrar. É uma boa. Eu não tô procurando muito, não. De preferência se encontrar com dinheiro, sossego, saúde, né? Se encontrar feliz, né? Se encontrar na cama, ou preso aí, que nem a galera sugeriu, não tá valendo muito a pena, eu acho, não. Depois de a pergunta foi, não sei se a galera ouviu, depois de voltar no tempo sendo mágico, dá pra fazer um pacto com o diabo? Eu tô parecendo Chaves, né? Em boca mosquito não entra fechado, alguma coisa tipo. Ao fazer um pacto com o diabo para ser mágico, você não pode voltar no tempo? Olha, eu tô só pra eu responder essa pergunta, só falta uma coisa. Eu fazer um pacto com o diabo. Eu, como não acredito nem em Deus, não posso acreditar no diabo, né? Eu acho que os dois mentem demais, eu acho que acredito mais nas pessoas. Também podia tocar isso daí, né? Dá pra tocar umas 15 músicas de diabo aqui. Ó, a gente vai tocar algumas músicas de diabo aqui. Só a gente, daqui a pouco a gente volta. Você tá ouvindo a entrevista aqui no De Cara com a Capivara com o Lari, né? Estamos. Vivo pra eu encher a minha pança, 3 quilos de alcatra com muqueca de esperança. Diabo, o diabo usa capote, é rock, é toque, é pop. Diabo, foi ele mesmo quem me deu o toque. Enquanto o Freud explica as cores, o diabo fica dando toque. Existe dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa capote, é rock, é toque, é pop. Diabo! Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. O diabo fica dando estoque. O diabo é o pai do rock. O diabo é o pai do rock. Então é velho e pode rock.

alles nur im Traum. Und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich. Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich. Und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, das wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Denn auch du hast Gott sei Dank garantiert noch was im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weißt du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Bubinão, conta aí. Explica por que essa música que você escolheu aí. É, não. Explica por que essa música aí. Depois eu queria fazer uma pergunta pra você que me intriga há muitos anos. Não, né? não tem por que não. É que eu acho que essa banda fez pacto capiroto. Fez pacto capiroto? É. Mas é uma banda. A banda fala. A música fala do quê? Porque meu alemão tá meio enferrujado. Ela fala alemão. É, então, mas meu alemão tá enferrujado ultimamente. É, a pergunta que eu queria fazer pro Bubinão, não sei, aqui é um programa de entrevistados, pode fazer perguntas, é a seguinte. Bubinão, por que que o projeto fantástico, de nome estupendo, Nietzsche os Pré-Socráticos, nunca saiu do papel? É, então, tô disposto, cara, a tocar na banda. Na verdade, o claro. Problema foi a escola Eleata, que dominava os metais, entendeu? Eles não se deram muito bem com o guitarrista Heráclito, e aí a banda não foi pra frente, entendeu? Um pensava num lance mais dinâmico, outro pensava nas coisas mais paradas, então a banda não saiu do papel. Não conseguiu sair do papel. É. E você acha que não dá pra fazer uma variação, um progressivo, alguma coisa que possa incluir o dinâmico e o parado? Naquela. No final das contas, não, é porque isso é culpa do nosso vocalista, entendeu? O Nietzsche não dá conta. Que ele acha que toda essa noção de progresso, de bom e ruim, é tudo, na verdade, uma grande mentira, um construto linguístico. Então, assim, é uma banda que os egos são muito fortes, entendeu? Por isso que os egos, né? Os egos estão acima da banda. Pois é. Que pena, é uma pena. Eu achei que eu poderia tocar, mas pelo jeito eu não sou um pré-socrático ainda. Eu não consigo. É, então. Tem essa. E dentro dos Eleatas rola uma tretinha também, mas vai ter uns caras querendo cometer parricídio, é uma merda. Nossa, parricídio. Estrangeiro, não vai muito com a cara do parricídio. Pega mal, né? Pega mal. Ô, Lari. Diga-me. Tem uma porção que você pode falar assim, qualquer coisa que você quiser falar. Tem alguma coisa que você queria falar na rádio, assim, chegar no microfone? Ô, galera, eu queria falar sobre isso. Não, cara, pior que não. Pior que a maioria das coisas que eu pensei que. Porque, pô, quando alguém te convida pra fazer uma entrevista numa rádio, no dia você acorda pensando o que o cara vai perguntar, né? Depende, na verdade você trabalha que nem eu, porque tem gente que já fica pensando uma semana antes. Eu deixei pra confirmar 2 dias antes pra não ter muita atenção. E depois, no dia, fiquei meio tenso. Mas você fica pensando e sei lá, quase tudo que eu pensei parece que rolou aqui hoje, assim, a gente conversou sobre isso. Teve várias perguntas que na hora que fez a pergunta eu falei, ah, que bom, porque eu já tinha acabado de pensar nisso hoje à tarde, tomando um banho, sabia que ia vir algo do tipo assim. Até porque, tirando a Gabi, que também entrevistou aqui os dois meninos, que eu não lembro o nome agora, porque... né? Mas a galera que tá aqui já conversa comigo muito disso que a gente falou agora aqui. A gente sempre tá discutindo coisas parecidas, então não veio muita surpresa, porque o papo virou um papo de amigos, né? Virou a mesma coisa que é a gente sentado em casa. Só que geralmente o Felipão tá apanhando no xadrez, mas hoje não. É mentira, perdeu uma vez só, mas eu vou... Sabe como é que é, né? A humilhação vale a pena no xadrez. Ou no gamão. A amizade se reforça na humilhação. Falou um dos meus melhores amigos. Você pode imaginar, né? Bom, então eu tava pensando em a gente já começar a se transferir para outras rodadas. O que você acha? Eu acho uma boa. É? Sim. É, então tá. Então valeu, Laranja. Lari. Vamos fazer a nossa rodada agora lá, mas de boa, sem ninguém ouvir. A nossa ideia, na verdade, era fazer tipo uma entrevista dentro do churrasco. Dentro, né? Do churrasco, né? Mas faltou tecnologia ainda, mas a gente já tá providenciando a tecnologia necessária. Foi uma coisa que a gente não pensou. A gente não pensou nisso. Se Maomé não vai à montanha, faltou trazer a churrasqueira. A minha tem rodinha e não trouxe. Tem uma ali atrás, aqui. Ó. Na verdade, tem uma churrasqueira aqui. É. Pô, vacilamos, hein? Mas tinha que fazer, eu acho que ali embaixo, demais, assim, entendeu? Com outro, com outra rodada. Roupagem, assim. Com uma galera. Música ao vivo, né? É. É, vamos lá. Agora eu vou começar a participar da produção de cara com a Capivara aqui, junto com o Felipão. Já arranjamos um cara pra gravar o som. Com Falácia, desculpa, eu revelei o nome do Falácia agora. Com Falácia. A gente tava aqui comentando antes de começar como o Felipão gosta de usar uma voz sedosa quando vai dar início ao programa, assim. Ah, tem que... Eu até trouxe alguns amigos aqui porque eu fiquei meio preocupado. Eu falei, vai que é chaveco, né? Mas peraí, pra acabar tem que ter aquela rodada do bate-bola, né? Bate-bola? É, cada um aqui fala uma palavra e o Lari vai falar a primeira coisa que vem à cabeça. Puta que pariu. Fazer duas vozes com o pessoal? Então vamos começar aqui. Lari, Alckmin. Medo. Alimentação. Desregrada. Juiz. Cartão vermelho, velho. Educação. Tá difícil. Água. Aí em casa ainda tem, mas tem lugar que tá faltando. Chocolate. Tem aí? Fórmula de Bhaskara. Agora sim? Ó, procura na internet. Pô, não vou ficar falando fórmula aqui, né? Temperatura. Ambiente agora? 35 graus. Aqui dentro tá quente, hein, galera? Pizza ou churrasco? Churrasco. Vegetação? Animal. Textura. Cogumelo. Brincadeira. Cogumelo. Foram algumas rodadas aqui. Sorte que só tinham 6 pessoas na minha conta. Espero que não esteja chegando dobrado. Bom, então fica assim. Você quer pedir mais alguma música? Você... Não, cara, tocou todas as músicas que eu queria que tocasse mesmo. Xoxó? Cadê Xoxó? Cadê Xoxó? Uma música. É. Ah, não, então põe judiaria pra fechar, vai. Depois você põe a do Zé. Só porque hoje é o dia da minha entrevista. Se o Zé quiser oferecer música também, toda quinta-feira o Felipão tá disposto, é só vir aí. Tô enchendo o saco, Zé. Você sabe que você pode. Eu perdi sua música, tá? Fala de novo. É, judiaria. Judiaria. Acho que eu já ouvi essa música. Mas cantada por quem? Pelo Leonardo Antunes, lógico. Bom, então vamos aí. Judiaria. Bom, então é isso aí. A gente vai colocar mais essas duas músicas, vocês vão ouvir. E depois a gente já vai estar se encaminhando para outras paragens. Né? Depois só Deus sabe, sei lá, né? Você sabe. É nóis, galera. Valeu aí. Desculpa tanto de abobrinha que a gente falou. Mas como ninguém paga nada pra gente mesmo, então azar de vocês aí. Falou. Valeu. Thank you.